Yeah, viaja não, filho. Sente essa parada. Três, um só, extrema função. Não. Kamikaze. E quantas lágrimas você enxugou? Quantas garrafas de tequila beijou? Não nasceu pra sofrer por ninguém. Não nasceu pra chorar por ninguém. E quantas maquiagens você borrou? Quantas noites de party você criou? Não nasceu pra sofrer por ninguém. Não nasceu pra chorar por ninguém. E o perfume dela exala liberdade. Tequila e limão, doses de felicidade. Tatuagem na coxa, sedução bandida. Melhor do que um amor, só duas paixão pra preencher. E ela tá na noite mesmo, é pra gastar batom. Pra esquecer o velho e encontrar um novo amor. Sofreu demais por alguém que não merecia. Agora é sexo, fumaça e frevo com as amigas. Enquanto as donas se recalcam com a beleza dela, os moleques se apaixonam com o sorriso dela. Mudam de lombro onde as mais belas rosas têm espinhos, pétalas de amor e mil buquês de sedução. E ela curte com a lua e dorme com o sol. Que as lágrimas de ontem se transformem em frevo hoje. Rolê com as amigas, sexo, tequila, remédio perfeito pra esquecer o otário das antigas. E quantas lágrimas você enxugou? Quantas garrafas de tequila beijou? Não nasceu pra sofrer por ninguém. Não nasceu pra chorar por ninguém. E quantas maquiagens você borrou? Quantas noites de party você criou? Não nasceu pra sofrer por ninguém. Não nasceu pra chorar por ninguém. E eu te vi confusa entre o ódio e o amor, caçando uma desculpa pra aliviar a dor. Te vi sem coração, mas não sei quem roubou. Te vi na solidão e quantas garrafas beijou. E hoje é só mais um dia que você linda sai, com a liberdade no olhar e o instinto sagaz. A noite nem chegou e você quer bem mais, longe de tudo que possa vir perturbar sua paz. Estoura essa champanhe, derrama e toma esse banho. Deseja que esse momento não acaba. Se existe amor só de mãe, desses que não tem tamanho, você caminha por outra estrada. E quantas lágrimas você enxugou? Quantas garrafas de tequila beijou? Não nasceu pra sofrer por ninguém. Não nasceu pra chorar por ninguém. E quantas maquiagens você borrou? Quantas noites de party você criou? Não nasceu pra sofrer por ninguém. Não nasceu pra chorar por ninguém. É direito dela fazer tudo o que gosta. Bebidas, tequilas, camarote e várias joias. Sei que está cansada de viver como objeto. Joga tudo pro alto, no absurdo e o reflexo. Ela vive um momento de rebeldia. Termina aqui o namoro, quer curtir com as amigas. Chapa, trinca, racha tudo que tem direito. Saiu pra um rolê, não voltou pra casa cedo. E quantas lágrimas você enxugou? Quantas garrafas de tequila beijou? Não nasceu pra sofrer por ninguém. Não nasceu pra chorar por ninguém. E quantas maquiagens você borrou? Quantas noites de party você criou? Não nasceu pra sofrer por ninguém. Não nasceu pra chorar por ninguém. Não. Yeah. Não.